com essa cabeça, não dá pra discutir com os caras. Não é que eu sou mais vascaíno, menos vascaíno que você, não, meu irmão. O time dos caras vale 10 vezes mais que o nosso. E você tá falando, não, quando eu tô 8? Quando eu tô 8? Um! Me fala um que presta, porra! Felipe Bastos, uma merda, nem esporte quer! Quem esses caras que não contratou, ninguém quer, porra! Nós só pega nego que não quer, porra! Bruno César, 102 quilos, pô, pesadão! Se fosse bom, você acha que nego ia liberar ele pra nós? Sem pagar nada! Ah! Senão nego queria ir pro outro time. Pô, acorda! Meu irmão, não adianta discutir com o Flamenguista no momento. Não, tô na merda. Ah, os caras não ganharam nada, ok? Nós também não ganhou. Os caras ficaram segundo brasileiro, nós quase caiu. Porra, Jean! Você tá maluco? Vai discutir pra quê? Pra ser zoado? Cala a boca, fica quieto, cara! Os caras contratou um! Foda-se, contratou oito! Nenhum prestou, meu irmão, é melhor! Os caras não ganhou nada, mas os caras são felizes, têm dinheiro! Nós não ganhamos nada, somos pobres! Me responde uma coisa, você prefere ser pobre e triste ou triste e rico? Rico viaja! Esquece a pobreza, os caras aí! Gabigol! Aí a felicidade dos caras, os caras contaram que o Gabigol meteu três da gente dentro do Maracanã! Porra! Acorda, caralho! Olá, pessoal. Está no mais um podcast. E hoje um podcast especial. Essa é a primeira vez que teremos um convidado aqui nesta bodega. Esse convidado é o Thiago, do Sozinho no Mundo. Fala aí, Thiago. E aí, gente, eu espero que esteja dando pra vocês me ouvirem. Tá dando umas cortadinhas na tal, mas estou conseguindo entender mais ou menos o que o Vitor tá falando. E é isso aí. Talvez vocês me conheçam, talvez não. Então, é isso. Sou o Thiago do canal Sozinho no Mundo, ou Sozinho no Quarto. E espero que vocês gostem desse podcast. E é isso aí. Antes de começar aqui, descreva quem é você, fale quem é você, o que você está fazendo no momento, enfim. Como eu disse, meu nome é Thiago, eu tenho 25 anos, eu estou para fazer 26, faço 26 anos, agora, caralho, eu faço 26 anos em exatamente uma semana. Eu não tava ligado nisso. Aí eu fui ver agora o calendário e uma semana como era isso aí. Então, bem, faço 26 anos em uma semana. Estou oficialmente desempregado, porém, eu dou meu jeito aí de conseguir um dinheiro e tal. Principalmente com venda de livros, vez em quando eu vou lá no meu antigo trabalho, faço uns bico lá, tô vendo agora de começar a entrar no ramo de venda camiseta, isso mais pra frente, mas eu tô começando a ver esse lance aí, pra arranjar um dinheiro justo aí também. E, bom, nas horas vagas eu leio pra caramba, escrevo vez em quando. Fico vendo coisas inúteis no Facebook, ouvindo música, jogando videojogos, e eu sou um cara que quase nunca sai de casa. E acho que é mais ou menos isso daí. Enfim, aquele tipo um cara que basicamente não sai muito de casa, não tem tantos amigos assim, não gosta muito de falar. Eita. Que merda. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Sim, tô. Meu foda-se. Pode falar, pode falar. Diz sobre os concursos? Desistiu de fazer concurso, enfim. Assim, como eu disse lá no podcast, eu tava desistindo do concurso, eu tinha pago pra fazer uns concursos, caralho. Mas simplesmente eu percebi que concurso não é pra mim, porque tem que estudar um monte de coisa que não entra na minha cabeça. Que eu não consigo simplesmente entrar nada na cabeça, não. Eu estudo, estudo, estudo e o resultado é zero. Então, no fim das contas, eu percebi que eu estava investindo em algo que basicamente não é para mim. Que minha cabeça não consegue se adaptar, porque matéria de concurso eu simplesmente não consigo. Nunca, não entra na minha cabeça, sabe? Eu posso ler 10 livros do meu interesse e entender todos eles plenamente, conseguir absorver o conteúdo e tal. Agora, o conteúdo que cai no concurso, eu simplesmente não consigo absorver nada. Por quê? Porque não é um conteúdo que é do meu interesse, é um conteúdo também que eu olho, eu falo, pra que que eu vou? Não tenho, porque eu queria saber isso e cara, e é muito esforço pra mim, é muito cansativo pra mim querer me forçar a entrar alguma coisa na minha cabeça. Então, basicamente, eu percebi que eu tava jogando dinheiro no lixo, porque também tá caro pra caramba fazer inscrição em concurso. Então, eu decidi basicamente abandonar isso daí e tentar outras coisas. Até porque eu já não dou mais com tanto dinheiro assim. Então não dá pra ficar, tipo, gastando dinheiro pra fazer inscrição em concurso e no fim das contas não passar em porra nenhuma, basicamente. É, geralmente concurso é. As matérias que dão nos concursos são matérias de. É, ensino fundamental, ensino médio, e você tendo que ler tudo aquilo dá até um desânimo, sei lá. Boa parte dos concursos que eu fiz, uma boa parte da matéria era justamente isso, era uma matéria de tipo, ensino médio. Mas todos os concursos que eu fiz até o momento tinham coisas específicas. Então, por exemplo, teve um concurso que eu fiz que caíram uns negócios de Excel e de PowerPoint. E eu acho, sinceramente, Excel um saco. Não consigo entender porra nenhuma daquilo lá. Já teve uma matéria que eu fiz que caía leis, que caía atualidades, como eles chamam, que é tipo notícias, basicamente, e eu não assisto jornal, eu não assisto TV faz sei lá quanto tempo. Então, basicamente, todos os concursos que eu fiz, até tinha uma parte da matéria que era de ensino médio, mas assim, era 50% da matéria de escola, que eu até poderia saber alguma coisa. Científicos, eu me fudia, porque não entrava nada na minha cabeça, basicamente.